Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito, Santa Trindade que expulsa o maligno, armado até os dentes. Agora estou H2HP, soldado do Senhor. Por mais de 10 anos eu fui escravizado, perdido no mundão, sim, fui muito enganado. Cigarro, bebida muito louca a noite inteira, prostituição, alegria passageira. No outro dia algo incomodava dentro de mim. A noite era boa, mas eu me sentia infeliz. Com esse vazio no peito, a depressão me acolheu. Algo me dizia que era fome de Deus, mas o mundo me iludia, Satanás me cegava, satisfazia a carne e a alma envenenada. Antidepressivo, embriagado com o vinho, tava perdido sem saída no labirinto. Mas eu sabia o porquê de tudo aquilo. Deus havia dito que tinha um propósito comigo. Um texto do meu testemunho, agora eu vou contar, pra fortalecer sua fé, pra você não se desviar. Se Deus te quer no estreito, então aceita o seu chamado. Não seja um pecador, não seja um desviado. Se Deus te quer no estreito, então aceita o seu chamado. Não queira ser provado como Jonas no passado. Tive um passado ruim, com enfermidades muito mais. Somente eu, minha mãe, Deus no céu e ninguém mais. Com pai desnaturado, num bar embriagado. Quem olhasse podia ver a própria imagem do diabo. No ventre da minha mãe eu já havia sido escolhido. Satanás queria me matar pra eu não servir a Jesus Cristo. Eu era uma criança inteligente, fugia do mal. De segunda a segunda na Igreja Universal, Igreja abençoada, porém muito criticada. Pois o pastor que veste missões tem sua obra abençoada. Então dobra tua língua quando fala mal da Universal. Ajoelho vai orar pra Deus te livrar de todo o mal. Aos 13 de idade, ano de 98, larguei da mão de Jesus Cristo. Por isso caí num poço, juntei com o aliado meu que entendia pelo nome de São Mar. Ele me apresentou um tal de tine, um saco de cola. Não ia mais à escola, só queria usar droga, bebida, cigarro, isso sim é que era moda. Foi aí que o abençoado logo veio me dizer: volta pra casa de Deus, senão você vai perecer. Deus ele é amor, mas é fogo consumidor. Eu não acreditei, por isso caí no leito de dor. Se Deus te quer no estreito, então aceita o seu chamado. Não seja um pecador, não seja um desviado. Se Deus te quer no estreito, então aceita o seu chamado. Não queira ser provado como Jó lá no passado. 1999, me lembro como se fosse hoje. Rio de Janeiro, Hospital do Andaraí. Cheguei lá com a perna quase podre, emagrecia cada dia. Febre de 40 graus, desmaiava de tanta dor. Minha perna já cheirava mal. Um dia minha mãe orando, viu um homem de capa preta atrás de mim. Era o tal do tranca rua que queria ver meu fim. Demônio desgraçado, mandado do inferno, que me fazia ser desenganado pelos médicos. Foi aí que descobriram uma tal de osteomielite, bactéria estralococcus, com fêmur direito agride, remoendo o canal do osso, me destruindo de dentro pra fora. Pra medicina meu destino era muleta ou cadeira de roda. Os médicos sentavam, cirurgia não adiantava, com medo de não andar mais. Meu Deus, como eu chorava. Eu gostava de jogar bola, namorar, brincadeira, agora estava preso com um par de amuletas. Sozinho, isolado, sem beijo na boca, sem amigos. Eu só queria morrer, só pensava em suicídio. Mas existia alguém que me estima, levantava. Rodrigo, meu irmão em Cristo, obrigado pelas cartas. Minha mãe pra me visitar, eram três conduções. Três pra ir, três pra voltar, mas ela não tinha condições. Foi aí que a diretora de uma escola mandou chamar. Meu Deus, era tanto dinheiro que minha mãe não podia acreditar. Uma campanha pra mim foi feita, Deus tocou em tanta gente. Todo dia na porta de casa aparecia caixa de leite. Eu não sabia quem mandava, por isso só dizia sim. É Deus que tá mandando maná e cordonizes pra mim. Se Deus te quer no estreito, então aceita o seu chamado. Não queira ser provado como eu fui lá no passado. Se Deus te quer no estreito, então aceita o seu chamado. Não queira ser provado como Jó lá no passado. Certo dia na igreja, um abençoado com o Espírito Santo chegou perto de mim. Em alta voz disse assim: filho, foi preciso tu passar por isso pra te provar que sou o único Deus e além de mim não há outro. Vou nessa noite te curar e quero que pegue a tua espada, o teu capacete e vai à luta. Te restaurarei para pregar o meu evangelho e a minha graça te basta. Parecia que o mundo ia desmoronar. Eu quase me afoguei em tantas lágrimas. Deus foi fiel, sua promessa cumpriu. A A cara da doutora só acredita quem viu, equipe médica, residência e tudo mais. Todos me diziam cirurgia nunca mais. Hemograma completo apontava fêmur calcificado, infecção evaporada, osteomielite, de volta pro inferno. Restaurado estou, agradecer o que eu mais quero, mas não acabo por aí, tem muito mais. Obrigado pai, só em ti encontro mais. Se Deus tem um chamado, não queira ser mais um. História real, meu testemunho, parte 1.